Poesia, brincadeira de criança. Criança brinca e é feliz. Ela inventa e descobre tudo. Uma caixinha de surpresa é ser criança. Criança uma hora é criança. Chora e birra, faz malcriação. Outra hora, ela é princesa e até o super-herói. Eles brincam de tudo. Menino e menina sabem criar. Criam muitas comidas, inventam muitas viagens. Brincadeira de criança é melhor que há. Eles brigam e fazem as pazes. Fazem pirraça, param e pensam: está tudo bem. Brincadeira é assim. Tem tudo. Inventa e cria tudo. Tampinhas de garrafa se pode contar e até empilhar. Todos brincam e se divertem. Brincadeira de criança é legal. Vem brincar comigo? Vamos no escorrega? Vem beber água. Criança ama brincar e fazer um faz de conta e está tudo bem. Mamãe e papai, vem brincar comigo. Vamos fazer papais? Brincadeira de criança, eu gosto muito. Alessandra Oliveira.